A bala que entra no tambor, no pente, que mata essa gente periferia insobrevivente. Rajada de matraca que acerta sua testa, que corta o vento, mata o mano na festa. Faz uma mãe chorar, a família se revoltar, disparado por um gambé. Quem vai cobrar? Que acerta o cidadão, uma tormenta a vizinhança. Cadê a esperança? Morre uma criança. Pólvora, aço, estranho o espoleto. Engatilhou a escopeta, descarregou a berita. Um corpo fica no chão, viatura a milhão. Ozou no camburão, com um fuzil na mão. Não sei aonde vou, colete a prova de bala. Um cidadão desesperado simplesmente fala: esse é o mundo que vivemos, infelizmente. A maldade destrói, irmão, muita gente. Mas uma pequena lágrima no rosto escorre. Se foi quem foi, o mano que morre. Com bala comum, com bala dum dum, clec clec boom. Aqui morre mais um e assim prossegue. Sofrimento dia a dia. O mano leva um tiro por causa de uma vadia. Um rombo no peito, na maldade na maior. Vários assassinatos, sem medo, sem dó. O calibre é a morte, o tambor vai girar. Eu não quero ver a sua mãe chorar. O calibre é a morte, o tambor vai girar. Eu não quero ver a sua mãe chorar. Tô cansado de ver pessoas na agonia. Fulano em uma sala, na mesa de cirurgia. Uma par de bala gravada no seu corpo, com medo da morte que nem um porco. Do lado de fora, sua velha mãe chora, pensativa nos seus netos, na dor da sua nora. Morte iguais acontece de minuto a minuto em cada canto do país. Mais uma de luta, ajoelhada ela ora e pede a IA. Olha o corpo no caixão e comece a lamentar. Vem na minha mente fatos do passado, de apenas mais um sendo assassinado. Um cara que tinha treta com todo mundo, 4 tiros disparado no porco imundo. Assassina foi a sua própria mina, com sangue no olho, por adrenalina. Sacou, puxou o cão, disparou, não sei a razão. Se não fosse ela, era qualquer irmão. Pilantra virou finado quando foi enterrado. Muitos queriam ver ele em um caixão lacrado. Esse foi o resultado do calibre, a morte. Eu nego ser, tentando a sorte aqui nesse mundão. É foda, guerreiro, sangue escorre no chão. É sofrimento e desespero. O calibre é a morte, o tambor vai girar. Eu não quero ver a sua mãe chorar. O calibre é a morte, o tambor vai girar. Eu não quero ver a sua mãe chorar. A vida é uma só, moro, mano? Então dê valor nela, dê valor na sua família, dê valor naquela que te ama de verdade, certo? Que é a sua mãe.